Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 28 de agosto, em discussão única, o projeto de lei 1699 de 2012, que inclui o Serviço de Assistência Social Evangélico, a Associação Amor e Vida, a Associação Niteroense dos Deficientes Físicos e a Associação dos Amigos Deficientes Físicos na Lei 3266 de 99, que proíbe a cobrança de ICMS nas contas de serviços públicos estaduais de água, luz, telefone e gás, de igrejas, templos, santas casas e outros. A proposta é do deputado Edson Albertassi, do PMDB, que defendeu a importância do benefício, destacando o trabalho beneficente destas entidades. Esse projeto, na verdade, ele visa incluir instituições reconhecidas do estado do Rio de Janeiro em um benefício nas contas de serviço. Então é muito importante que essas instituições paguem as suas contas de luz e telefone com a isenção de ICMS, exatamente para prestar o melhor serviço naquilo que já vem prestando. Então é bom para o Estado que elas tenham menos gastos para que façam o melhor serviço. Ele ainda acrescentou que as associações voltadas à inserção das pessoas com deficiência devem ser beneficiadas por buscar a ampliação da assistência, amparo, capacitação profissional e o aproveitamento da mão de obra destes indivíduos, objetivando promover sua plena integração na sociedade. Reportagem Ronaldo Ribeiro.